Quando eu vou pro brega eu quero é beber. Indo para o brega eu quero é dançar. Chegando no brega eu quero uma gatinha bem assanhadinha pra gente nhanhar. Quando eu vou pro brega eu quero é dançar. Chegando no brega eu quero é beber. Estando lá no brega eu ganho uma gatinha, visto a camisinha e nhanho pra valer. Quando eu vou pro brega quero amanhecer. O brega é um som legal, você precisa ver. Quem não curte o brega está bobando de montão. O brega é a onda do momento, é o charme do verão. Tô indo para o brega, vou arrepiar. Uma loura, uma morena, eu vou grampear. Depois do rally rola, a gente fica bem molhado. E a nhanhada é mais gostosa quando se nhanha suado. Eu danço, bebo e transo, eu quero é curtir. Eu transo, danço e bebo, quero me divertir. Eu bebo, transo e danço, eu curto pra valer. Eu danço brega bem dançado, coladinho em você. Eu transo, bebo e danço, eu quero é brincar. Eu danço, transo e bebo, quero aproveitar. Eu bebo, danço e transo, levanto meu astral. Brega fica mais gostoso quando se curte legal. Quando eu vou pro brega eu quero é beber. Indo para o brega eu quero é dançar. Chegando no brega eu quero uma gatinha bem assanhadinha pra gente nhanhar. Quando eu vou pro brega eu quero é dançar. Chegando no brega eu quero é beber. Estando lá no brega eu ganho uma gatinha, visto a camisinha e nhanho pra valer. Quando eu vou pro brega quero amanhecer. Brega é um som legal, você precisa ver. Quem não curte o brega está bobando de montão. Brega é a onda do momento, é o charme do verão. Tô indo para o brega, vou arrepiar. Uma loura, uma morena, eu vou grampear. Depois do rally rola, a gente fica bem molhado. E a nhanhada é mais gostosa quando se nhanha suado. Eu danço, bebo e transo, eu quero é curtir. Eu transo, danço e bebo, quero me divertir. Eu bebo, transo e danço, eu curto. Eu danço brega bem dançado, coladinho em você. Eu transo, bebo e danço, eu quero é brincar. Eu danço, transo e bebo, quero é brincar.